الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. This Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a no seu livro Kitab al-Tawhid, no livro sobre o monoteísmo, disse rahimahullah babu ma jaa fi an-nushra, babu ma jaa fi an-nushra. O Sheikh rahimahullah disse capítulo sobre o que foi relatado a respeito de an-nushra, a respeito de An-Nushra. E o que é isso de An-Nushra? O Sheikh Rahimahullah, se a gente se recorda, nos capítulos anteriores, falou sobre a feitiçaria, no que diz respeito o que significa a feitiçaria, e também mencionou como é que funciona a feitiçaria, o hukmo daquele que pratica a feitiçaria. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah mencionou outros capítulos que vieram a seguir sobre vários outros tipos de feitiçaria, e mencionamos e voltamos a dizer várias vezes de que a feitiçaria manifesta-se de várias formas, não é um único tipo. Sendo assim, o Sheikh Rahimahullah mencionou nos capítulos que vieram anteriormente algumas ou as mais formas comuns em que se manifesta a feitiçaria. Yani, a forma de feitiçaria que se manifesta, yani, de forma ativa, e que as pessoas estão apegadas a isso. Existem várias outras formas de feitiçaria. Não falamos, por exemplo, de ilusionismo ou sihr takhili, que é também um dos tipos de feitiçaria. A feitiçaria que faz você imaginar coisas que não estão a acontecer. Yani, vimos alguns tipos. E o Sheikh Rahimahullah mencionou também sobre o hukm das pessoas que fazem isso, as pessoas que vão aos feiticeiros, com base nas evidências do Corão e da Sunnah que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah passou para um capítulo que tem a ver com feitiçaria também, mas é como se o Sheikh estivesse a dizer que existe a feitiçaria é um problema, é uma doença, ou a feitiçaria causa doença, yani, dentre os efeitos da feitiçaria é causar yani, doença até morte mesmo. Então, o Sheikh Rahimahullah, para fechar esse ciclo do conteúdo da feitiçaria, mencionou aqui um capítulo que tem a ver com a feitiçaria, mas tem a ver com cura. É como se tivesse a dar doença e remédio. E o Sheikh Rahimahullah, neste capítulo, também chama a atenção de que até na procura do medicamento para a feitiçaria, existe também feitiçaria. Yani, temos a feitiçaria de um lado, que é um problema, que é algo que também causa doença, como disse. E por outro lado temos a cura da feitiçaria. O Sheikh Rahimahullah quer chamar a atenção de que até as pessoas quando vão procurar a cura para a feitiçaria, praticam feitiçaria. Quer dizer que existe feitiçaria até na procura da cura da própria feitiçaria. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende com esse capítulo chamar a atenção de que devemos ter atenção quando vamos procurar cura sobre a feitiçaria. Muitos de nós, yani, nas nossas vidas ou no nosso dia a dia, encontramos casos em que alguns indivíduos foram feitiçados. Isso é algo que não há dúvida, yani, acontece. Tá aí. Devemos ter atenção como é que a gente vai procurar curar-se dessa feitiçaria. Então, esse é o objetivo de Sheikh Rahimahullah neste capítulo. Portanto, o Sheikh Rahimahullah está chamando a atenção mais uma vez para ti ou monoteísta de que tenha atenção quando você vai procurar cura sobre a feitiçaria. E isso é algo que muitos muçulmanos yani, não prestaram atenção devido à ignorância ou não terem conhecimento a respeito disso. Acabam procurando yani, cura sobre a feitiçaria usando a própria feitiçaria. Usando a própria feitiçaria. E é isso que o Sheikh Rahimahullah irá de abordar aqui. E também existe uma parte que é a cura, yani, procurar curar a feitiçaria de forma yani, yani estabelecida na Sharia de forma lícita. Quer dizer que, embora haja um lado obscuro na cura da feitiçaria, mas também existe um lado claro, evidente, que é suportado pelo Corão e a Sunna na cura da feitiçaria. طيب. O Sheikh Rahimahullah disse: Babu ma jaa fi nushra. O que foi relatado yani, sobre o hukum, o que foi relatado yani, a partir do Profeta sallallahu alaihi wasallam ou dos salaf sobre a nushra. E a nushra é um tipo de cura, é um tipo de cura yani, que tem a ver com a feitiçaria. Yani, toda cura que está ao redor, tudo aquilo que cura a feitiçaria é chamado de nushra. Pois, yani, yantashir fi jism, yani, espalha-se no corpo da pessoa feitiçada. Daí que foi denominado de an-nushra. Dentre as coisas que é considerado como an-nushra, é como ar-ruqya, bem como medicamentos que yani, eliminam a feitiçaria ou que reduzem o efeito da feitiçaria. Portanto, isso tudo tem a ver com an-nushra. Portanto, an-nushra é um termo que abrange vários tipos de medicamentos ou de medicação contra a feitiçaria. Seja esse, yani, esse medicamento ou essa forma de medicar, seja lícita ou ilícita. Portanto, a nushra é um termo que abrange vários conteúdos. Dentre eles, a ruqya, yani, outras formas de curar a feitiçaria com base na adwiya, que são os medicamentos, yani, várias outras formas de curar a feitiçaria. Portanto, isso é que é a nushra. Portanto, Babu Majah fi nushra, yani, capítulo sobre o que foi relatado sobre como ou a cura da feitiçaria, como curar a feitiçaria ou a cura da feitiçaria, seja qual for o termo que a gente usar, estará correto para interpretar o significado do capítulo. O Sheikh Rahimahullah menciona primeira evidência, ou o que foi relatado nesse capítulo, disse Rahimahullah, An Jabirin, anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila an-nushrati faqal, hiya min amali ash-shaytan, rawahu Ahmad bisanadin jayyid, wa Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad 'anha faqal, Ibn Mas'ud yakrahu hadha kullah. O Sheikh Rahimahullah menciona essa narração que foi relatada a partir de Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu wa arda, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam su'ila an nushra, foi questionado sobre an nushra, yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi questionado sobre o hukum, sobre o hukum de nushra. Yani, quer dizer que ele sallallahu alaihi wa sallam foi questionado, será que é permitido a pessoa usar a nushra, yani, como forma de curar-se da feitiçaria? Faqal, yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu, hiya min amali shaytan. Hiya min amali shaytan. Yani, a nushra é um dos feitos ou um dos atos dos shayatin, yani, dos demônios. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a nushra é uma das coisas que fazem os feiticeiros. O profeta sallallahu alaihi wasallam com isso quer dizer que a nushra que ele tinha sido questionado a respeito dela é essa era uma nushra cuja yani, a ação dessa nushra ou os que faziam essa nushra tinham ligações com yani, shayatin, como é o caso daqueles que procuram se curar por via de outro feitiço. Portanto, esse é o significado da narração. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado sobre um tipo de nushra, que era a nushra que faziam os ahl al-jahiliya. Yani, a gente sabe que o Islã, quando chegou yani, para os árabes, eles no tempo de jahiliya, yani, mesmo ainda na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, existiam alguns árabes que não tinham abraçado o Islam, ou muitos árabes ainda não tinham abraçado o Islam. E essa era a forma que eles usavam para se curar da feitiçaria. Yani, curavam-se da feitiçaria por via de feitiçaria. Yani é como o que a gente tem nos dias de hoje. Alguém é feitiçado e vai para um outro feiticeiro que, entre aspas, só mudou de nome. Ele chama-se próprio de curandeiro, como a gente tem, yani, em Moçambique. Não sei a respeito de outros, países que falam a língua portuguesa como é que chamam, mas em Moçambique chamam de curandeiros. A pessoa vai para o curandeiro, diz que a pessoa foi feitiçada, e o curandeiro usa, ele próprio é feiticeiro. O que as pessoas têm de mal entendido é que, quando eles ouvem a palavra feiticeiro, é como se fosse a parte ofensiva, e curandeiro eles entendem como se fosse a parte defensiva. Enquanto na realidade eles todos são feiticeiros. Esse que você chama de curandeiro vai te curar por via de outra feitiçaria. Ele vai fazer uma outra feitiçaria para te curar. Por vezes, o que eles fazem? O feiticeiro, o que eles chamam de curandeiro, mas que na verdade é feiticeiro, ele procura saber, quem é que feitiçou essa pessoa. E a gente sabe que o feitiço acontece por via do djinn. E vimos nas aulas anteriores de que a feitiçaria não ocorre senão por via do djinn. E os djinn não aceitam prestar serviços a ninguém, até que essas pessoas que procuram os seus serviços adorem a eles. Eles fazem sujude, ou até outros fazem sujude na casa de banho, na sala alaihi wassalam, e são às vezes mandados de urinar na sala alaihi wassalam sobre as folhas do Alcorão, cometer kufr para que eles prestem serviços a esse tipo de pessoas. Portanto, o feiticeiro, ou o curandeiro, como chamam as pessoas, sabe de que, ok, quem feitiçou esse indivíduo é o djinn fulano. O que é que ele faz? Ele vai fazer também, takarrub ila hadha djinn, ele vai se submeter a esse djinn para que remova o feitiço dele sobre essa pessoa. E o djinn vai colocar condição. Degole um animal na hora x, mencione o nome do próprio djinn. Então, esse curandeiro vai dizer para a pessoa: se você quer ficar livre da feitiçaria, degole uma galinha, ou um pato, ou seja o que for, e mencione tal e tal palavra. E a pessoa, quando está a degolar isso e menciona essas palavras, está a degolar em nome do djinn. E isso é shirk. Quer dizer que, para a pessoa ser removida a feitiçaria, é compelida a fazer o shirk. É compelida a fazer shirk. Sendo assim, o próprio djinn que colocou a feitiçaria vem, remove a feitiçaria, e depois ele sabe onde é que está. A feitiçaria pode ser que está escondida no sítio X. Ele sabe onde é que está, vai no lugar e remove isso. Portanto, essa é uma existem várias formas de ligação. Eu só estou a dar um exemplo de vários acontecimentos que acontecem entre as ligações entre os que chamam de feiticeiros com o shayatin. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado aqui, foi questionado sobre esse tipo de cura, em que a pessoa vai para um feiticeiro, que a gente em Moçambique chama de curandeiro, e pede a ele para remover a feitiçaria. E ele remove a feitiçaria com uma outra feitiçaria. Portanto, esse tipo de nushra, esse tipo de cura, não é permitida, pois envolve shirk. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado, disse: "Hiya min amali shaitan." Isso é uma das ações, dos shayatin. Os demônios é que fazem isso. Esse tipo de cura é feito por via dos demônios. وقال سئل أحمد يعني الشيخ رحمه الله سيجد depois de mencionar quem narrou essa narração ou quem relatou essa narração, رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال يعني أبو داود ديسي سئل أحمد يعني أبو داود إمام أبو داود era estudante de إمام أحمد رحمه الله. Até tem um livro que chama سؤالات as perguntas que ele fez para إمام أحمد, um livro conhecido sobre as opiniões de Imam Ahmad em alguns tópicos. وقال سئل أحمد عنها فقال Imam Abu Dawud disse Imam Ahmad foi questionado sobre a Nushra, que foi mencionada nessa narração. سئل عنها فقال Imam Ahmad rahimahullah respondeu Ibn Mas'ud yakrahu hadha kullah. Quando Imam Ahmad foi questionado, ele respondeu com base no Athar ou Amal al-Sahaba de que Ibn Mas'ud detestava isso tudo. Isso tudo que tem a ver com cura da feitiçaria. As curas que não tem a ver com... e a karaha, al-karaha, quando a gente ouvir a palavra al-karaha nos salaf, nos povos que vieram nas gerações, nas primeiras gerações, a palavra karaha quer dizer tahrim. Não é como a gente tem, como vê posteriormente al-karaha como algo makruh, algo detestável. A palavra detestável, makruh, quando era usada anteriormente, referia-se a tahrim. Mas eles, porque tinham, evitavam dizer isso é halal, isso é haram. Pois isso, como se fosse algo pesado, como se a pessoa, isso é, temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Evitavam dizer isto é haram. A menos que mesmo tinham certeza absoluta. Mas eles diziam, usavam o termo karaha para indicar que isso é algo não permitido. Tanto Ibn Mas'ud, que era um dos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam, detestava esse tipo de curas. Em seguida, o Sheikh rahimahullah disse: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن مسيب رجل به طب أيؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه. طيب الشيخ رحمه الله يسجد منسيون أثر كتاب صحيح البخاري برتدي قتادة قتادة السدوسي سيون هيك قتادة ابن دعامة السدوسي ديسي قلت لابن مسيب ابن مسيب رد دوش جراندش تابعين معروف دينتر وشتدانتش دي دوش صحابش ابن مسيب ديسي فوك اشتيونادو Qatada disse que Ibn Musayyib, ele questionou a Ibn Musayyib, culto li Ibn Musayyib, perguntei a Ibn Musayyib, Rajulun bihi tibbun, a pessoa que foi feitiçada, ou yu'khadhu an imra'atihi, ou, foi feitiçado, existe um tipo de feitiçaria que impede a pessoa de ter relações sexuais com sua esposa. Isso é um dos tipos de feitiçaria, efeitos da feitiçaria. Existe feitiçaria que separa o marido e mulher. Existe feitiçaria que faz com que o homem não consiga ter relações sexuais com a sua esposa. Essa é a palavra de Qatada que perguntou a Ibn Musayyib. Rajulun bihi tibbun, foi feitiçado. Ou foi feitiçado de modo que não consegue ter relações sexuais com sua esposa, ou, como disse, ou yukhadhu an imra'atihi, ayuhallu anhu, ou yunashar, será que é permitido a ele de procurar formas de se curar dessa feitiçaria? Qala, Ibn Musayyib, rahimahullah, disse, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihi al-islah. Disse, não há mal em a pessoa procurar se curar da feitiçaria, pois a pessoa com isso procura a conciliação. O homem que não consegue ter relações sexuais com sua esposa e vai procurar uma cura sobre isso, não há mal nisso, como disse Ibn Musayyib, pois isso ele está procurando uma boa convivência com sua esposa, pois ele não conseguir ter relações com sua esposa, é algo que vai influenciar na relação. É algo que vai, yani, influenciar na relação entre ambos. E também, às vezes, a feitiçaria é o contrário também. Às vezes é colocada na mulher e ela não consegue ter relações com o marido. Isso é algo que, yani, maruf, é conhecido. Tanto Ibn Musayyib, rahimahullah, que era um grande dentre os yani, tabi'in, dentre os estudantes dos sahaba, disse que yani, a procura da cura contra a feitiçaria é algo que não há mal nisso. وروي عن الحسن أنه قال يفور لا تدا بارتي دي حسن يعني الحسن البصري رحمه الله صبري يعني فوي كشتنادو أو فور لا تدا بارتي دي حسن البصري صبري أفيتسارية ديسي يعني صبري النشرة ديسي وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. يعني الشيخ رحمه الله ديس كيف حسن البصري فوق اجتنادو أو فور لا تادا بارتي ديلي كومو تندو ديتو لا يحل السحر إلا ساحر. يعني نينجي كاباج دي ريموفير افيتساريا سيناو اون فيتسيرو. نينجي كاباج دي ريموفير افيتساريا سيناو اون فيتسيرو. كيرزاك يعني سومنتي a pessoa que conhece a feitiçaria é que é capaz de remover a feitiçaria. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. Yani, depois da gente ouvir as evidências que o Sheikh rahimahullah mencionou a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde foi questionado a respeito de Nushra, ele disse que é min amal shaitan, é coisa dos yani, a Nushra é coisa dos Shayatin, yani, os Shayatin que fazem isso. E também mencionou rahimahullah a passagem de Ibn Musayyib sobre a permissão de a pessoa procurar se curar contra a feitiçaria. E mencionou a palavra de Hassan al-Basri de que ninguém é capaz de remover a feitiçaria senão um feiticeiro. Tanto, essas evidências que o Sheikh rahimahullah mencionou, a pessoa pode ficar confusa. Por um lado, vimos a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo de que isso, essas coisas são coisas de yani, o shayatin, yani, an-nushra. E vimos também a palavra de Ibn Musayyib que disse é permitido procurar a cura. Então, como é que a gente pode juntar essas narrações todas e perceber? Vimos a palavra também de Hassan que disse que yani, la yahullu as-sihra illa sahir, de que ninguém é capaz de curar a feitiçaria, se não outro feiticeiro. Então, essas todas as evidências podem causar um mal entendido na pessoa. Yani, por um lado, vemos evidências que mostram, aparentemente, de que procurar curar-se da feitiçaria não é permitido. E, por outro lado, vemos outras evidências que dizem que é permitido. Então, como é que a gente pode conciliar essas todas as narrações para termos uma, yani, uma visão completa sobre o assunto? Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fez isso para nós, yani, juntou essas todas as evidências que foram relatadas a respeito da Nushra e tirou uma conclusão ou tirou uma compreensão bem clara para nós sobre esse assunto. Disse rahimahullah, como mencionou o Sheikh rahimahullah, yani, e esse também foi o hikma do Sheikh rahimahullah, Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Primeiro mencionou o que foi relatado a respeito disso. Em seguida, mencionou a palavra de Imam Ibn al-Qayyim para explicar o conteúdo dessas todas as narrações, como é que a gente pode perceber de uma forma correta. Disse rahimahullah, yani Imam Mujaddid, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, disse, قال Ibn al-Qayyim, yani Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim, yani Imam yani Shamsuddin, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, um dos estudantes de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, disse An-Nushra halu sihri anil mashur. Yani, o que significa An-Nushra? An-Nushra é remover o sihr, yani a feitiçaria, da pessoa feitiçada. طيب, aqui temos uma definição mais clara de que An-Nushra é remover a feitiçaria do feitiçado. طيب, até aqui estamos يعني estamos claros. En seguida dice rahimahullah wa hiya naw'an. طيب النشرة هي remover a feitiçaria do feitiçado, يعني da pessoa feitiçada. Só que essa nushra tem dois tipos. Quer dizer que existem dois tipos de nushra. O primeiro tipo, ele disse, rahimahullah, halum bis-sihr mithlihi wa huwa alladhi min 'amal ash-shaytan wa 'alayhi yuhmalu qawlu al-hasan. Fayataqarrabu an-nashiru wal-muntashiru ila ash-shaytan bima yuhibbu fayabtulu 'amaluhu 'an al-mashhur. طيب الشيخ رحمه الله يعني امام ابن القيم رحمه الله disse que o primeiro tipo de nushra é remover a feitiçaria com uma feitiçaria semelhante. Yani a pessoa foi feitiçada, como mencionamos no exemplo que dei anteriormente, vai a esses que chamam de curandeiro, ou seja qual for o nome que existir, que é dado. A pessoa vai para esses indivíduos e eles fazem uma outra feitiçaria. Yani, às vezes são dados, as pessoas foram feitiçadas, eles fazem papelinhos com linhas, amarram e dizem, yani, coloca isso. Ou escrevem coisas e dizem, vai colocar na sua casa. Tudo isso é min amal shaitan. Portanto, esse é o primeiro tipo de an-nushra, que é remover a feitiçaria com uma feitiçaria. Por mais que você não chame isso de feitiçaria, mas chama isso, yani, cura do curandeiro, ou seja, qual for, medicamentos tradicionais, como dizem em Moçambique. Chamam de medicamentos tradicionais, esses coquetéis que yani, são dados pelos curandeiros. A maior parte deles é sihr. Yani, foi um sihr que ele fez, yani, soprou sobre ele, yani, do ar que ele fez para o shayatin. Portanto, esse é o tipo de feitiçaria que o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou como min amali shaitan, yani é um ato feito pelos yani shaitan, yani shayatin, demônios dentre os jin e seres humanos. Wa huwa alladhi min amali shaitan wa alayhi yuhmalu qawlu al-hasan. Essa compreensão, esse tipo de feitiçaria é o que a gente deve perceber com ele a palavra de Hassan. Yani Hassan al-Basri, quando disse que não remove a feitiçaria senão um feiticeiro, ele com essas suas palavras pretendia esse tipo de feitiçaria ou esse tipo de nushra que a gente mencionou agora, que é aquela que é removida por via de uma feitiçaria. فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْتِلُ عَمَلُهُ عَنِ الْمَسْحُورِ. Como mencionou anteriormente, a pessoa que faz a cura da feitiçaria invoca o shaitan, yani o jin que causou a feitiçaria. Invoca ele. E esse jin, yani ele, não só invoca o jin, yani o feiticeiro ou o curandeiro, seja qual for o nome que é dado, também a pessoa que vai procurar remover a feitiçaria é dada a instrução de certas coisas que constituem, yani, تقرب, yani, deve-se aproximar, deve-se yani, colocar humilde yani, sobre o jin que ele yani, que colocou a feitiçaria. Daí que, para mostrar essa yani, humildade, para mostrar que está rebaixado, é dado instrução ou de fazer yani, dhabh, yani, degolar um animal, fazer tal e tal coisa que tem a ver com shirk. فَيَتَكَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْتِلُ عَمَلُهُ عَنِ الْمَسْحُورِ. Yani, o jin diz para ele, faça tal e tal coisa, yani, dentre as coisas que o jin gosta, yani, nem quero aqui mencionar, existem coisas que nasa Allah alayhi wa sallam, que as pessoas são algumas instruções que as pessoas são dadas que não convém mencionar yani, nessa aula, mas coisas que imundas que você pode até nem imaginar. Como disse, essas aulas não são para aprofundar esses tópicos, mas sim para termos uma visão geral. Portanto, yani, o shayatin dão dá uma lista das coisas que a pessoa deve fazer. E a pessoa faz, ou às vezes é que dita abater o sangue, depois o sangue fazer tal e tal coisa, levar o sangue, colocar no sítio X, ou levar o sangue, dar o feiticeiro ou o que chamam de curandeiro, e ele também com esse sangue faz outros tacarrubos, se aproxima também do djinn de outra forma, ou é colocado esse sangue em recipientes e são dados opções, são ordenados de beber até esse próprio sangue, na salada al-afia wassalama. Imundice acima de imundice. Portanto, esse é o tipo, é o primeiro tipo de an-nushra. E quando a pessoa faz isso, os que estão nesse caso fazem algo que o djinn quer, esse djinn remove a feitiçaria. Pronto, a pessoa fica curada. A pessoa fica curada. Tá aí. والثاني اسم امام ابن القيم رحمه الله يسجون تيبو دي النشرة دي كورة دا فيتسارية النشرة بالرقية وتعويذات والأدوية ودعوات المباحة فهذا جائز. الشيخ رحمه الله انسي كده منسيونو وسجون تيبو دي النشرة كورة دا فيتسارية دي سكي اكلا كورة دا فيتسارية كي فيتا بروفية دا الرقية. E a Rukia é conhecida, existe Rukia Muharrama ou Rukia Mubaha, como vimos nas primeiras aulas, que são invocações que a pessoa faz de acordo com o que foi relatado a partir do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. E outras coisas que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ensinou que tem a ver com a Rukia. O Ta'widat, como o caso de Kul Allahu Ahad. قل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس. إيش صار كذا شكي أجود أنا الرموفيرا في تسارية. البروفيت صلى الله عليه وسلم في كرادو كويس وانو زانج رستار وصبي البروفيت صلى الله عليه وسلم المؤذتين. كسامع زي سورة قلت مش سورة دو القرآن كي كل الله أحد وقل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس. يس دو جولت مش تعبير كون مو تعبير كون في تسارية. Até o conteúdo tem a ver com isso. E existem outros versículos também que a pessoa pode recitar, fazer ruqya com eles, que são conhecidos por serem benéficos contra a feitiçaria. Quando a pessoa recita, a feitiçaria sai. Ou o djinn que se implantou na pessoa não consegue ouvir e sai do corpo. Como é o caso também do Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah é bastante forte contra os shayatin. Quando a pessoa recita a Surat al-Baqarah, até os demônios que não conseguem habitar na sua casa. Daí que o Profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou a leitura de Surat al-Baqarah. Não como fazem as pessoas, colocam um áudio a tocar e pensam que isso é recitar a Surat al-Baqarah. Quando o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse recitar, não disse coisa dessa natureza. Outros até chamam outras pessoas para verem recitar a sua Al-Baqarah dentro da sua casa. A melhor coisa é a pessoa fazer pessoalmente. Portanto, essas são coisas que afugentam o shayatin. O ta'widat wal adwiya. E também, dentre o tipo, dentre as formas de se curar de forma legítima da feitiçaria, é por via dos medicamentos. E alguém pode questionar medicamentos, como é que cura a feitiçaria? A feitiçaria, por vezes, manifesta-se por via de doença. O djinn, às vezes, leva uma doença e coloca no corpo da pessoa. E essa doença pode ser curada por via de medicamentos que existem para essa doença. As pessoas anteriormente poderiam ficar admiradas como é que o djinn carrega uma doença e vai colocar na pessoa. Nós hoje sabemos de que é possível com os meios que a gente tem nos dias de hoje, é possível a pessoa injetar o sangue de uma pessoa doente sobre uma pessoa que está saudável e a pessoa saudável ficar doente. Transmitir a doença por via de sangue. Isso é algo que é conhecido no dia de hoje. Nos dias de hoje. Antigamente poderia ser algo Yani, deixa eu ficar admiradas, mas nos dias de hoje a gente sabe que isso é normal. Portanto, existem casos em que a feitiçaria é por via de transmissão de doença. Yani, o feiticeiro, o djinn, a gente sabe que os djinns circulam no corpo da pessoa. Yani, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que o shaitan circula no corpo da pessoa. Da forma como as veias, o sangue circula nas veias. Se essa é a característica do shaitan, eles podem circular no corpo dessa forma, então não há dúvida de que eles podem interferir no funcionamento do corpo. Por vezes, eles colocam algo num dos ossos e causa a pessoa dor no osso, e pode ser curado isso por via de fisioterapia ou medicamentos específicos para tal caso. Ou até às vezes podem fazer ossos deslocarem-se. Isso tudo eles têm essa capacidade, não porque são criaturas com características divinas, mas usam as características que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neles por natureza. A gente sabe que o jinn tem características diferentes dos seres humanos. Daí que foram chamados de jinn, não são vistos também. E quando a gente lê o Alcorão, sabe de que o djinn tem algumas habilidades que os seres humanos não têm. Ou várias habilidades que os seres humanos não têm. Portanto, isso não é algo estranho. E as pessoas que conhecem esse tópico de feitiçaria sabem muito bem como é que funciona isso. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse: Wal-adwiya, medicamentos, wa-da'wat al-mubaha, e as preces permitidas na Sharia. Existem preces que foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre cura a feitiçaria. Existem coisas que também o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que curam a feitiçaria ou protegem-nos também da feitiçaria, como é o caso de comer sete tâmaras durante a manhã, recitar determinados adhkar ao amanhecer e ao entardecer. São coisas que nos protegem contra a feitiçaria. E também, quando a feitiçaria ocorre, existem várias formas que foram relatadas no Alcorão e na Sunna sobre a cura da feitiçaria. E devemos ter atenção sobre. Existem pessoas também que se tapam com a capa de ruqya, mas usam ruqya de forma ilegal. Usam ruqya de forma ilegal. Ficam a sós com. Eles são, por exemplo, homens ficam só com mulheres que não são seus mahram, que não são, que as pessoas que fazem parte do seu mahram. Isso tudo não é permitido, por mais que o pretexto seja de ruqya, não é permitido um homem estranho estar a só com uma mulher estranha. E alguns se aproveitam desses, do que chamam, eles chamam de ruqya, mas é uma ponte que eles usam para aproveitar-se das mulheres. Massaquin. Portanto, ou e outros usam ruqya de forma ilegal, usam inovações, preces que não foram mencionadas no Corão, nem na Sunna, nem foi relatado a partir do Salaf. Portanto, isso é uma ruqya ilegítima. Portanto, a ruqya deve ser feita da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros e as gerações dos muçulmanos virtuosos ensinaram. Daí que a Rukia requer o conhecimento da Sunna. Você vê esses indivíduos que dizem fazem Rukia, nem tem nada a ver com a Sunna, nem conhece a Sunna. Nem conhece a Sunna. E quando você vê os papelinhos que eles têm, outros até têm consultores, fazem propaganda. Fazem propaganda, têm escritórios ou consultores, são consultores ou fazem até propaganda de que eles curam ou coisas dessa natureza. A maior parte deles é macadib. É ou mentiroso, ou faz ruqya de forma ilegítima com bid'a, outros até fazem com shirk, bid'a com shirk. Fazem bid'a, ainda aumentam nisso o shirk. Portanto, devemos ter atenção naqueles que reivindicam fazer isso de ruqya. Portanto, o muçulmano deve ser cauteloso a respeito da sua religião. A pessoa não pode estar desesperada de forma a. Ao ponto de a pessoa cair no shirk ou nas inovações. E se você não encontrar alguém, yani, procura aprender a fazer o que faz a ti próprio. Não é algo do outro mundo, yani. As pessoas pensam que aprender essas coisas é coisa do outro mundo. Não é coisa do outro mundo, a pessoa pode fazer pessoalmente. E isso é melhor do que a pessoa procurar o que é. Como a gente viu nas primeiras aulas sobre os que entrarão, yani, os 70 mil que entrarão no paraíso, sem interseção entre eles, são aqueles que não procuravam Rukia, não procuravam fazer Rukia. Se a pessoa for capaz de pacientar, então o melhor para ele é pacientar. Se a pessoa não for capaz de pacientar, yani, não é mal a pessoa procurar se tratar da feitiçaria, mas o melhor é a pessoa pacientar para ganhar a recompensa do sabre e das dificuldades que a pessoa irá encontrar sobre isso. E também, como disse o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, deu a boa nova de que aqueles que não procuravam Ruqya, devido ao seu tawakkul, a confiança que eles tinham em Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Não quer dizer que isso impede a pessoa de se procurar curar contra as doenças que ele tiver, ou até mesmo incluindo a feitiçaria. E se você tiver necessidade de procurar tratamento sobre isso, então procure pessoas conhecidas. Pessoas que têm a sua integridade religiosa intacta a respeito disso. Portanto, essas são algumas palavras que podemos dizer a respeito desse capítulo. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala cure a todos os muçulmanos que foram afetados pela feitiçaria e por outras doenças. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé e nos proteja contra todo tipo de mal, seja aparente ou não. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.